vezes eu paro pra pensar no que a gente tem, no nosso jeito de amar. E mesmo quando a gente se estranha, eu prefiro o silêncio, é minha forma de cuidar. Porque eu sei que o calor das palavras pode queimar o que a gente construiu. Então eu fico na calma, eu me guardo pra não ferir quem vi sempre viu. Às vezes é melhor ficar neutro do que ser ignorante. Prefiro segurar o coração e ser elegante. O amor não é pra vencer discussão, é pra gente cuidar um do outro, sempre em união. Eu não preciso gritar pra te provar que eu te amo. O meu silêncio diz mais do que o meu tom alto. E mesmo que a gente brigue, eu sempre me acalmo. Porque pra te perder, amor, eu pago esse alto custo. Às vezes é melhor ficar neutro do que ser ignorante. Prefiro segurar o coração e ser elegante. O amor não é pra vencer discussão, é pra gente cuidar um do outro, sempre em união. Eu não preciso indicar pra te provar dos rivais, pomba só a tua mão. Eu vou segurar a tua mão e te pintar a mão na chuva. Eu sei que seja ponto, a paz será a tua mão. Tu que amor acende, que vamo na hora canto. E mesmo que a vida tenha altos e duros, eu vou segurar tua mão e te dar meu abraço. Prefiro ser teu porto, tua paz teu acalanto. Porque amor é ser abrigo e não levantar o pranto.